Thank you. Thank you. você conferiu Lipless, Barely, Pencil, Fall in Love, Loair, Day and Night, Gaben, Earth Valley, Deeper Tour, Jump Seat, London Beat, I've Been Thinking About You. Iniciamos com Gyaka and Flores, New Monday. No próximo sábado, a partir das 22 horas, na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. 10:35. Rio Sul Rádio Serviço. Sardinha em lata, bobó de camarão, atum ralado, moqueca e pirão, traíra, pirarucu, siri, tucunaré, sushi, pintado surubim, tilápia, carapau, lagosta, badente, robalo, caranguejo e ostra. O pescado é um clássico da alimentação saudável. Inclua na sua mesa, é gostoso e faz bem para a saúde. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Don't you forget about me. Don't. E também algumas diferentinhas. Love strange, so real in the dark. Think of the tenements that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Versões ao vivo. When you call my name. De qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Seems like a lifetime since. missing it, yeah. Since you left me messages, yeah. And I made all those promises, didn't I? I don't remember all of it, yeah. I was younger than I is now. I only know that you had lost your mind. Now I hope you're doing better now that you got a new life. And you don't need my love, you don't need my love. Cause now you sent a letter and I started fantasize. I'm a better off, should I suck it through with you, us two, just like glue. Cause you hurt me bad and then put me back with glue. Should I suck it through with you, us two, just like I'm not your friend. telling lies like that. So circuits right and leave you with it. Rio Sul Rádio. You love me, and it just blows me away.